O Escolha Livre falou com o professor Juarez Bento da Silva, que coordena o Laboratório de Experimentação Remota, o RexLab, na Universidade Federal de Santa Catarina, sobre um projeto de renome internacional que produz e faz uso de hardware livre, software livre e recursos educacionais abertos. Juarez, você poderia descrever um pouco o RexLab e por que trabalham com projetos de experimentação remota na perspectiva do livre e do aberto? O RexLab foi criado em 1997 pelo professor João Bosco da Mota Alves. Na ocasião, ele convidou um grupo de professores e alunos e fez a seguinte provocação. Pretendo criar um grupo para desenvolver projetos de baixo custo que possam contribuir para a inclusão através da educação, porque com muito recurso qualquer um faz. Assim, pensamos nos laboratórios remotos para tentar contribuir para suprir as carências de infraestrutura nas instituições de ensino públicas, em todos os níveis. E definimos que trabalharíamos com software livre, hardware de baixo custo ou aberto, no caso daqueles que viéssemos a desenvolver. Percebemos que havia necessidade de desenvolvimento de hardware e passamos a desenvolver hardware para a implementação dos laboratórios remotos numa perspectiva de baixo custo e modular. Desenvolvemos em 2001 um servidor web embarcado. Ele media em torno de 8 cm por 8 cm e custava na época em torno de $26 para produzir. Esse servidor web equipou os laboratórios remotos até 2014. Mais tarde vimos que, além da documentação técnica, precisaríamos produzir guias de utilização e também capacitar as pessoas para utilizarem os recursos, principalmente os professores. Assim, definimos que todos os conteúdos didáticos produzidos seriam em formato aberto também. Atualmente, disponibilizamos uma plataforma modular de software e hardware que possibilita a construção, disponibilização e gestão de laboratórios remotos. No período de 2015 a maio de 2020, a plataforma de gestão de laboratórios remotos foi acessada 57 mil vezes por 34 mil usuários de 128 países do mundo. Estes acessaram os laboratórios remotos construídos pelo RexLab e também pelos parceiros que disponibilizaram na plataforma. Você poderia explicar por que disponibilizam software e hardware e recursos de forma livre e aberta? De que maneira o projeto e a educação se beneficiam disso? O primeiro ponto é que a Universidade Federal de Santa Catarina é uma universidade pública, paga com dinheiro do contribuinte. Logo, dentro da nossa ótica, precisamos contribuir com a sociedade, dando um retorno a ela do que é investido em nós. O segundo ponto é que definimos que iríamos trabalhar a inclusão através do desenvolvimento de recursos e ferramentas para uso na educação, preferencialmente pública, com especial atenção à educação básica. Focando a educação básica e a enorme carência de infraestrutura, no caso tecnológica e laboratorial, e também de recursos humanos, vimos como único caminho viável os recursos abertos, pois precisaríamos de parcerias para alcançar a maior parcela de professores e alunos. O formato aberto para a construção e disponibilização dos recursos oportunizou-nos o contato com diversos grupos de filosofia similar, no Brasil e no exterior, bem como o acesso a uma gama muito maior de recursos. Fomos convidados e passamos a colaborar com grupos de pesquisas e pesquisadores no Brasil e no exterior. Esta cooperação passou a agregar qualidade ao que estávamos desenvolvendo. Por exemplo, a validação da plataforma aberta para laboratórios remotos foi efetuada por 90 pesquisadores de 56 países. Também da colaboração estabelecida, formou-se uma comunidade de interesses comuns relacionados ao tema. Isso nos conduziu à participação em muitos projetos de pesquisa. São dois exemplos o projeto RexNet, financiado pelo Programa Alpha da Comissão Europeia, que contou com 11 parceiros, sendo 9 do exterior. E o projeto Visir Plus, financiado pelo Programa Erasmus Plus da Comissão Europeia, que contou com 22 parceiros, sendo 14 do exterior. Resumindo, né? Para nós, disponibilizar os recursos de forma livre e aberta tem ajudado muito na sustentabilidade do projeto através da captação de recursos em conjunto com os parceiros, na melhoria da qualidade dos projetos desenvolvidos através da colaboração com parceiros de diversas instituições e também da escalabilidade, pois outros pesquisadores e instituições do Brasil e do exterior passam a contribuir e disponibilizar recursos da mesma maneira, aumentando o portfólio de laboratórios remotos e conteúdos didáticos, e com isso alcançando cada vez mais um número maior de escolas, de alunos e professores.